show, uma abominação. Eles fazem veneno por todo mundo. Eu sou nocivo. Minha aparência afugenta as pessoas. Minhas ideias são todas corrompedoras. Eu ameaço tudo. Eu já estou dominando meus poros. Eu sou odiado. Eu sou nojo. Eu sou algo que deveria ser morto para livrar a humanidade de tamanha abominação. Abominação. Abominação. Woo!